vai cair, Deus vai operar. O mundo vai sentir que o Senhor está neste lugar. O cego vai ver, o mundo vai falar. Quando o anjo descer dos céus e as águas agitar. Quando Deus chega, a tristeza se vai, move os corações, o fogo cai. O crente triste se torna alegre, se tiver doença ela sai. Quando este povo aqui se reúne para louvar ao Santo de Israel, ele manifesta sua glória, a terra se torna um céu. Fogo vai cair, Deus vai operar. O mundo vai sentir que o Senhor está neste lugar. O cego vai ver, o mundo vai falar. Quando o anjo descer dos céus e as águas vai cair, Deus vai operar. O mundo vai sentir que o Senhor está neste lugar. O cego vai ver, o mundo vai falar. Quando o anjo descer do céu e as águas agitar. Quando Deus chega perfeita paz, a doença e a morte não resistem, sai. Quem está triste se alegra, quem está alegre se alegra mais. Quando Deus chega o inferno se apaga, o demônio estremece, se esconde, se cala. As trevas não.